Quero saudar a nossa presidente Sirley, o nosso vice-presidente Adalberto Soares, demais vereadores e vereadoras, as pessoas presentes aqui no plenário. Bom, eu quero dar seguimento à fala e dizer que tem gente aqui que não deveria nem ganhar nada. Quem não trabalha não deve receber nada. Aquele que acha que não faz nada, que não receba nada. Aquele que acha que é de mais 15, renuncia e sai daqui. Sai daqui. Se é de gente demais, sai daqui. Sinal que não está fazendo nada pela comunidade, sai. Larga, larga e vai embora. Demagogia é muito fácil. Se é para reduzir, vão reduzir para uns dois salários aí. Ninguém faz nada mesmo, né? Vão reduzir para dois salários. Para diminuir vereador. Tem que trabalhar para o povo. Eu que eu ganho aqui, eu mereço o que ganho. Eu mereço o que ganho. Quem acha que não merece o que ganha, devolve. Já podia ter devolvido tudo. Esse que quer, que fique bem pouquinho, faz a conta que já ganharam em 8 anos. Devolve para o cofre público. Demagogia não, faz. Soma. Vamos somar quanto é que ganharam. Porque quando entraram aqui na outra, podia dizer, é demais. Vou dar metade do que eu ganho. Devolvesse tudo. Mas vem com demagogia. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso, que isso não é legal. Também quero contar uma história, seu Nelson era vereador. Teve um tempo, seu Nelson, que queria botar bafômetro na Câmara. Lembra? Do seu tempo, eu não era vereador. Mas queria botar bafômetro. Né? Teve uma proposta de vereador. Agora, já estão pensando em ter psiquiatra aqui para atender alguns. Ah, mas. É brincadeira, né? E o povo lá fora ouvindo tudo isso. Ah, vamos ter dó. Aí vem uns aqui dizer que o prefeito não vale nada, que não presta, que não sei o quê. Aí só não podemos falar mal de ninguém. Mas estão todo mundo todo dia falando aqui mal de todo mundo, rapaz. Vão todos se enterrar junto. Quem não tiver trabalho, não se reelege. Achar que do blá blá blá, o povo está aí fora e sabe quem trabalha. Também quero dizer que estive na festa da Toca Santa, nesse dia 12. Né, lá a padroeira é a Santa de Montserrat. Também a vereadora Sandra se referiu. Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. Amanhã, né? Dia 15, dia dos professores, né? Se eu, um pouco do conhecimento que eu tenho, Thelmo, foi lá, quando comecei lá, no primário. A minha professora que me ensinou as primeiras letras, as primeiras palavras, escrever meu nome. Alegria quando escrevi meu nome pela primeira vez, cheguei em casa e mostrei, ó, escrevi meu nome. Então, educar é a saída. Sem educação nós não vamos a lugar nenhum. Já falei em outra oportunidade. Aqui no Brasil, dos jovens de 20 a 25 anos, vereador, que é professor, 8% tem a oportunidade para a faculdade. O senhor sabe quando se forma? 3% se forma. Já em outros países, 70% dos jovens dessa idade vão para a faculdade, 50% se forma. Então é uma distância muito grande. O Brasil está muito atrasado em questão de educação. Apesar de aqui na nossa cidade nós termos uma educação de qualidade, mas se for ver as análises, o levantamento feito pelo país, a educação ela está no nível muito baixo. E nós temos que melhorar, porque a educação é tudo. Para um país, para uma sociedade, é tudo. Um povo educado, um povo com educação, é outro, mas muitas pessoas não têm essa oportunidade. Vi a minha colega, a Mônica, falando aí do futebol feminino. Vereador, até ele estava lhe falando antes fora do ar. Quem sabe vamos reunir esses times de futebol, vamos criar a Liga Feminina de Futebol Taquarense, para que a gente possa levar adiante e isso fomentar e ampliar cada vez mais, dar essa oportunidade que tem tantas, né, tantas mulheres e moças que gostam do esporte, e tendo a Liga talvez possa divulgar, ampliar e mais pessoas poder, mais jovens serem atraídas, moças serem atraídas para o futebol. Também quero parabenizar o prefeito, né? O prefeito escolheu o Amarildo para secretário, parabéns, prefeito. O senhor fez uma ótima escolha, está sendo elogiado aqui. Então, o senhor está de parabéns por o senhor ter escolhido o Amarildo como secretário e está lá com o seu assessor, o Balbino, que estão fazendo um excelente trabalho. Então, nós temos que elogiar o prefeito. Quando erra, temos que criticar. Quando aceita, nós temos que ter a hombridade e dizer, parabéns, prefeito, o senhor acertou em colocar o secretário. Não, cara, conversinha por aqui, por ali. Não, o prefeito colocou, ele tem que ganhar o parabéns. E para encerrar também, falar que tivemos aí a sexta festa das crianças. Parabéns, prefeito. O prefeito das crianças dizia uma vez, me criticaram, está aprovado. Sexto evento. Em 7 anos de governo, sexto evento. Então só ficou um ano que era eleição, que não fez, porque era em outubro, daí eu dizia que estava misturando política, convidando, não foi feito. Então parabéns, prefeito, por o senhor ser o prefeito das crianças, se preocupar na nossa administração. Antes da administração do Tito, nós não tínhamos um atendimento pediátrico, plantão 24 horas, que temos no hospital para as crianças. O Piazito está ali atendendo, não só Taquara, vem pessoas de outros municípios, porque é um excelente trabalho sendo feito no Piazito. Então, quero desejar a todos uma boa semana, né? Fiquem com Deus e até semana que vem, estarei aqui novamente falando com vocês. Um abraço.